Essa vocês conhecem. Eu vá. Sabe o que eu penso? Eu poderia fazer diferente, mudar tudo e pensar mais a gente. Ser aquele amor que tanto queria. Tô com vontade de nunca mais beber. Tô com vontade de não mais farriar. Minha vontade é de voltar pra você. Ter filhos, um cachorro e casar. Bateu vontade de fazer certinho, mas meu fim de semana chegou. Sabe aquela vontade? Passou, passou, passou. Pra sempre solteiro, não sofro de amor. Passou, passou, passou. Sabe aquela vontade? Passou, passou, passou. Pra sempre solteiro, não sofro de amor. Eu poderia fazer diferente, mudar tudo e pensar mais a gente. Ser aquele amor que tanto queria. Tô com vontade de nunca mais beber. Tô com vontade de não mais farriar. Minha vontade é de voltar pra você. Ter filhos, um cachorro e casar. Bateu vontade de fazer certinho, mas no fim de semana chegou. Sabe aquela vontade? Pra sempre solteiro, não sofro de amor. Passou, passou, passou. Sabe aquela vontade? Pra sempre solteiro, não sofro de amor. Passou, passou, passou. Sabe aquela vontade? Você? Pra sempre solteiro, não sofro de amor.